Top DJ Leozinho da Princesa FM. Conta pra mim teus segredos, tua história de amor. Leozinho, quero estar do teu lado, na alegria e na dor. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Ah, me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. Esse é o Top DJ Leozinho. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Quero estar do teu lado. Quero andar nos caminhos. Eu quero te namorar. Diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. É DJ Leozinho, meu compadre. Só podia ser.